Parábola do Casulo. Assim falou Henri Cristo. Um certo dia, um homem de bom coração, caminhando em um bosque, admirando as maravilhas da natureza, deparou-se com um casulo, no qual uma borboleta se esforçava a fim de sair e voar. Presenciando a dificuldade da borboleta, resolveu ajudá-la, arrombando a porta do casulo. Ao realizar seu intento, a borboleta saiu, porém nunca voou. O bondoso cidadão ignorava que, ajudando-a, roubar-lhe-ia o direito de voar, uma vez que era justamente no impulso, objetivando abrir a porta do casulo, que obteria a força para voar. Meus filhos, deixai a natureza criada pelo Senhor da perfeição seguir o seu curso. Assim como mencionado cidadão, se comportam os ignorantes da lei de Deus ao dizer: meu filho não vai passar pelo que eu passei. Meu filho vai estudar nos melhores colégios. Meu filho terá professores particulares. Meu filho nunca sentirá falta de nada. Ao procederem desta forma, tolhem o direito dos descendentes de evoluírem. Em verdade vos digo, na hora da forja, das dificuldades, das escorregadas, que o ser humano evolui, derretendo o sebo neuronial, tornando-se capacitado para enfrentar as peripécias, as vicissitudes da vida. Eclesiástico, capítulo 2. Aprendendo a arte de sobreviver e adaptar-se. Aqueles que são tolhidos pela ajuda, pela benevolência dos genitores, jamais conseguirão evoluir e preparar-se para a vida. Tornar-se-ão parasitas inúteis, egoístas, despreparados para a vida em sociedade. Meditem, meus filhos, que a paz seja com todos.